Eu deito e rolo na cama, imaginando você. Meu pensamento te chama, eu sonho acordado, não dá pra te esquecer. Olhar de doce pecado, sorriso de sedução. Fiquei tão apaixonado, e agora o que faço com meu coração? Tudo que é bom dura pouco, quero você muito mais. Eu já tô ficando louco, preciso do amor que só você me faz. Eu quero te amar.